Ele tinha só 18 anos, mas toda a sua adolescência ele passou ligado numa máquina de fazer diálise, porque os seus rins não funcionavam direito. Ele tinha uma insuficiência renal crônica. Ele vivia com a pele amarelada o tempo todo, ligado àquela máquina. Um dia os médicos se reuniram com os pais daquele jovem e disseram: o caso dele é muito grave. Nós temos que arrumar um doador de rim e fazer um transplante, porque senão ele vai morrer. E os pais choraram muito, porque já sofriam com a situação daquele filho. Mas agora, saber que era um transplante ou a morte, aquilo realmente entristeceu muito os pais. E eles disseram: mas doutor, quem poderia doar? A gente ouve falar que isso é tão demorado. E o médico disse: procurem entre os parentes. Quem sabe alguém seja compatível. Então, aquele casal saiu imediatamente do hospital e passou a visitar todos os parentes, pedindo que eles fossem fazer um exame de sangue e ver se tinham compatibilidade para doar o rim. Todos os parentes atenderam o pedido, porque era só um exame de sangue. Mas no fundo, no fundo, todos torciam: tomara que o meu sangue não seja compatível. Eu não estou a fim de doar os meus rins, porque se eu doar um rim, e quando eu precisar, quem vai doar para mim? Eu não tenho obrigação nenhuma de dar o meu rim para ele. No fundo, no fundo, todos pensavam isso. E justamente, um casal, que tinha um filhinho pequeno, recebeu um telefonema do hospital. E quando o marido atendeu, e o médico disse: olha, aqui é do hospital, nós examinamos o seu sangue, e o senhor é a única pessoa que tem o rim compatível para fazer o transplante. Nós queremos marcar a cirurgia. Será que podemos fazer esse procedimento para a semana que vem? E ele disse: como? Como é que é? E o médico do outro lado afirmava: é, o senhor de todos os parentes é o único que tem o sangue compatível, o rim compatível. E nós temos que fazer o transplante no seu primo, porque se ele não fizer o transplante, ele vai morrer. Nós queremos saber quando é que podemos marcar a cirurgia. E enquanto o médico falava, aquele homem olhava para a esposa, que estava assim apreensiva, entendendo que o telefonema era do hospital. E ele ficava pensando o que responder para sair fora daquela situação, mas ele não soube dizer nada. E o médico, entendendo o constrangimento, disse: olha, eu preciso de uma resposta do senhor até amanhã. Ele falou: tá bom, doutor, está bem. Amanhã eu telefono. E quando ele desligou, a esposa disse: você vai doar o teu rim para o teu primo? Ele disse: pois é, o hospital ligou aqui dizendo que o meu rim é compatível, que eu sou o único que pode doar o rim a ele e salvar a sua vida. E a esposa, na mesma hora, disse: de jeito nenhum! Imagine só, além de tudo você vai ficar com uma cicatriz, vai passar por uma operação perigosa e vai ficar com um rim só. E se um dia você precisar também, por causa de algum problema no rim, quem é que vai te dar um rim? Não, senhor, eu não vou deixar de jeito nenhum. E o marido disse para a esposa: pois é, eu também estou preocupado com isso, mas o médico me disse que eu sou o único doador compatível. Se eu não doar o rim, o meu primo vai morrer com 18 anos de idade. E a esposa disse: é, e como é que nós ficaremos se você morrer? Como é que fica eu, o seu filhinho, como é que fica a sua família? Você tem que pensar na gente, não é nele não. Nós é que somos a tua família. Eu não vou permitir que você doe o seu rim a ninguém, está ouvindo? Eu não vou aceitar. E o marido ficou pensando naquela noite em quantas desculpas poderia dar no dia seguinte, sabendo que os seus tios estariam lá amanhã também, querendo saber uma resposta, querendo pressionar. Ele já estava pensando que desculpa iria dar. E a desculpa que ele pensou foi a seguinte: eu vou dizer para os meus tios que a minha esposa não concorda. Pronto, vou dizer isso. Mas ao mesmo tempo ele pensava: e como é que eu vou viver o resto da minha vida carregando nas costas a morte do meu priminho? Se eu não doar esse rim, eu vou ficar com a minha consciência atormentada para sempre. Eu posso me recusar, mas eu vou negar ao meu primo o direito à vida. E ele ficou naquele tormento a noite toda. E a esposa dele, logo pela manhã, disse: olha, liga lá para o hospital e fala que você não vai doar rim coisa nenhuma. Fala que eu não deixo. E ele então conversou com a mulher dizendo: essa é uma coisa que eu tenho que fazer. Não é algo que está na minha opção de vida. Eu tenho que fazer isso. Deus vai nos guardar, tudo vai dar certo. E a mulher ficou muito contrariada. Mas ela viu que o marido estava determinado, que ele iria doar o rim para o primo que estava para morrer. Então ele ligou para o hospital e o médico marcou a cirurgia. Seus tios ficaram felizes e ele foi internado. Recebeu uma anestesia e apagou. E os médicos abriram o seu lado e removeram o seu rim. E ele continuava dormindo. Quando voltou a si, o médico estava lá ao seu lado. E o médico disse para ele: bom dia, como é que você está se sentindo? E ele, ainda grogue da anestesia, disse: doutor, estou me sentindo tonto, fraco. E sinto dores também. Não, isso é normal, é por causa do pós-operatório. E o médico ficou muito sério, olhou para aquele homem deitado na maca e disse: nós tivemos um problema durante a operação. E aquele que tinha sido operado disse: o que aconteceu com meu priminho? E o médico disse: calma, ele está bem. Nós conseguimos outro doador para ele. Outro doador? Mas vocês não tiraram o meu rim? Tiramos. Esse é o problema. Não estou entendendo, doutor. E o médico, olhando para ele, disse: você já ouviu falar em carcinoma celular renal? E ele balançou a cabeça, não entendendo aquela pergunta. E o médico respondeu: é uma forma incurável de câncer. Quando nós examinamos o seu sangue para o senhor ser o doador, nós fizemos ultrassom também. Mas no ultrassom não acusou nada. Porém agora, quando nós retiramos o teu rim, nós tivemos que examinar com mais detalhe, com mais cuidado. E nós achamos no seu rim um pequeno nódulo. E quando fizemos aquela biópsia rápida, constatamos que o senhor tem câncer no rim. Um câncer incurável. Felizmente, é só no rim esquerdo. O rim que nós tiramos para colocar no seu priminho. Como aquele rim estava doente, se ele continuasse no seu corpo, daqui a um ano o senhor estaria morto. E se nós não tivéssemos aberto o senhor agora, e se nós não tivéssemos encontrado esse câncer no início, o senhor não escaparia da morte. E enquanto isso, o doador ficou pasmo, olhando para o médico. E o médico disse: olha, eu creio que Deus, por causa do seu bom coração, por causa da sua bondade, pela sua disposição de salvar a vida do seu primo, Deus permitiu que através dessa cirurgia a sua vida fosse salva. Na verdade, não foi você que salvou o seu primo, mas foi o seu primo que salvou você por causa da generosidade. E aquele homem ficou feliz da vida, porque tomou a decisão certa. A decisão que estava na sua consciência e no seu coração de fazer a doação, abrindo mão de um rim que ele nem imaginava que estava com câncer fatal. Graças à sua generosidade, ele escapou da morte. Pôde ter aquele câncer removido no momento oportuno. Na verdade, Deus é que tinha preparado tudo aquilo para que ele não morresse. Você está compreendendo isso? Através do dar, ele pôde receber vida. Confirmando as palavras sábias do Senhor Jesus que disse: melhor coisa é dar do que receber. Se você pensa que dando vai ficar sem, acredite, dando você vai possuir mais ainda. Se você deseja ser rico, dê. Se você deseja ser pobre, retenha. Se você deseja abundância, espalhe. Se você deseja passar necessidade, guarde. Mas se você deseja ter cada vez mais, então siga fielmente o exemplo do Senhor Jesus, que queria ter muitos irmãos. Por isso ele deu a sua vida inteira. Quantas pessoas às vezes regulam uma córnea, nem depois de mortas querem doar um rim, nem depois de desenganadas querem doar um órgão sequer. Mas Jesus Cristo doou todo o seu sangue para nos salvar, porque se dando completamente, ele pôde receber todos nós como irmãos e filhos de Deus. E o próprio Senhor Jesus, por ter se esvaziado de tudo que possuía, deixando a sua glória, o seu poder e a sua majestade, se fazendo pobre aqui na terra, pôde enriquecer cada um de nós. Então, não retenha, não guarde, não seja avarento. Abra a tua mão, se dê para o seu próximo. Seja uma pessoa generosa, porque assim fazendo, você herdará tesouros para a vida eterna.